há 800 anos atrás, um homem se levantou como o maior rei e guerreiro da terra. Seu nome era Gengis Khan. Este rei e guerreiro conduziu seu exército por toda a Europa Oriental e por todos os povos que ele passava, conquistava e devastava. Gengis Khan se tornou o homem mais poderoso daquela época. O seu império se estendia da China até a Pérsia. As pessoas o comparavam até aos grandes conquistadores do passado. E Gengis Khan era acompanhado sempre pelo seu fiel exército. Mas ele tinha também homens mais próximos, com os quais convivia e que lhe faziam a guarda pessoal. Inclusive, Gengis Khan ia com esses guardas pessoais, com seus valentes, fazer caça. Era um esporte, era um hobby. E Gengis Khan tinha um falcão domesticado, um falcão treinado, que era uma ave de rapina extremamente obediente. Quando Gengis Khan, montado em seu cavalo, saindo com seus homens para uma caçada, dava uma ordem, o falcão saía do seu ombro e ia para mais altas nuvens. E ali, o falcão contemplava toda a floresta, visualizava uma caça e descia como se fosse um raio, um voo rasante, e abatia a presa. Gengis Khan e o seu grupo tinham ido caçar, tanto para se divertirem como também para prepararem algo para comer. Mas aquele dia, a caça era rara e eles não conseguiram muita coisa. E o falcão continuava procurando e voando sempre, sempre cada vez mais longe. E Gengis Khan, debaixo daquele sol forte, também procurando caça, também sentindo fome, foi se distanciando do seu grupo. Cada um partiu para uma direção e Gengis Khan ficou sozinho, montado em seu cavalo. Mas agora Gengis Khan não procurava mais por comida, ele procurava por água, porque estava com muita, muita sede. Ele transpirava debaixo de todas as suas vestes. A armadura lhe pesava. Ele já se sentia incomodado por tanto andar a cavalo. E a língua grudava no céu da boca. Gengis Khan, conhecendo bem aquela região, foi procurar as fontes de água. Mas era época de grande estiagem e todas as fontes que ele conhecia haviam se secado. Gengis Khan, sozinho, vendo de longe o seu falcão que continuava procurando caça, seguiu procurando alguma fonte de água. Até que ele chegou numa encosta, de onde saía um fiozinho minúsculo de água. Mas para Gengis Khan, que suava e estava com grande sede, aquilo parecia uma cachoeira. Ele não via a hora de beber aquela água. Então Gengis Khan abriu seu alforje e retirou um cálice de prata. Desceu do seu cavalo e foi galgando as pedras para chegar o mais próximo possível daquele fiozinho de água. Ele não via a hora de beber. Então ele colocou o cálice debaixo daquele fiozinho de água e o cálice foi se enchendo vagarosamente. Quando finalmente o cálice estava cheio e Gengis Khan aproximou o cálice da sua boca, antes que ele bebesse, o seu falcão mergulhou de lá das alturas e tão rápido como um raio veio e deu contra o cálice, que caiu no chão e esparramou toda aquela água. E Gengis Khan, que estava distraído, levou um susto. Que é isso? Quando ele viu o falcão voando e se assentando numa pedra ali próximo, Gengis Khan não entendeu porque o seu falcão tinha feito isso. Talvez fosse o brilho da prata que atraiu o falcão. Então Gengis Khan vai e pega o seu cálice de prata do chão e volta para aquele fiozinho de água. Agora, ele não vai esperar o cálice encher, não. A sede é tanta que a hora que tiver pela metade, ele vai beber. Então, quando o cálice está pela metade, Gengis Khan sedento traz aquele cálice até os seus lábios, quando mais uma vez o falcão derruba o cálice da sua mão. Gengis Khan ficou furioso. Ave estúpida! O que é que você pensa que está fazendo? Gengis Khan desceu das pedras, pegou o cálice mais uma vez, olhando feio para o falcão que tinha pousado ali sobre uma pedra e ficava olhando para o seu dono. Gengis Khan, suado, sedento, agora já aborrecido, foi se aproximando mais uma vez do fio de água. E quando o cálice já estava pela metade e Gengis Khan foi beber, mais uma vez o falcão vem e derruba o cálice da sua mão. Gengis Khan não suportou aquilo. Ele pensou: a minha ave enlouqueceu de fome e de sede. Essa ave está me atrapalhando agora. Então ele tirou a sua espada da cintura e segurou com a mão direita. Pegou o cálice com a mão esquerda e com dificuldade foi escalando as pedras até chegar naquele fiozinho de água. E quando o cálice já estava pela metade, Gengis Khan foi trazer o cálice até a sua boca. Ele previu que outra vez o falcão atacaria. Então, quando aquela ave se aproximou voando, Gengis Khan pegou a espada e feriu o falcão em pleno ar. Um golpe certeiro. O falcão caiu no chão, naquele solo, naquelas pedras. E Gengis Khan olhou satisfeito e disse: bem feito. Como se atreve a insultar o grande Gengis Khan? E ele viu a ave agonizando até que o falcão morreu. Então Gengis Khan procura o cálice. Cadê o cálice? Mas acontece que na hora em que Gengis Khan deu o golpe no falcão, quando o abateu com a sua espada, ele nem percebeu que tinha lançado aquele cálice para o alto e estava caído ali perto da fonte da água. Então Gengis Khan, vendo o cálice ali em cima, foi escalando as pedras para pegar o seu cálice e beber aquela água. E o cálice estava ali no alto, junto à fonte, que formava uma pequena poça. E quando Gengis Khan, suado, agora com mais sede, conseguiu chegar perto do cálice, quando ele pegou aquele cálice na mão e olhou para a poça de água, ele viu dentro dela uma serpente morta. Gengis Khan viu aquela serpente, uma das mais venenosas, já se decompondo. Aquela água iria matar quem a bebesse. E quando Gengis Khan viu aquilo, imediatamente ele olhou para trás e viu seu falcão morto. E Gengis Khan sentiu um remorso profundo, uma dor na sua alma. O falcão salvou a minha vida e eu o matei. Eu não compreendi o que o falcão estava fazendo por mim. E eu matei aquele que salvou a minha vida. E Gengis Khan desceu triste, com sede, com fome, cansado. E viu que tinha cometido uma grande injustiça, porque contemplava só as coisas que estavam ali embaixo. Mas o falcão contemplava as coisas de cima. Você que está ouvindo esta ilustração, preste atenção. Essa história real que aconteceu com Gengis Khan pode ser transportada para Jesus Cristo, Filho de Deus. A Bíblia o retrata como águia. O Senhor Jesus lhe vê as coisas do alto e você vê as coisas apenas daqui de baixo. Você acabou matando aquele que salvou a tua vida. Acredite nisso. Você nem estava lá quando Jesus Cristo foi morto e crucificado por uma horda de bárbaros. Mas os teus pecados já estavam ali presentes no corpo de Jesus Cristo. Você não compreendeu por que ele morreu pelos seus pecados. Mas ele padeceu para te salvar. Você nunca viu as coisas do alto, só as de baixo. Mas agora a palavra de Deus está sendo discernida por você. E o que é que você vai fazer agora, vendo, olhando para trás, olhando para 2000 anos atrás, que Jesus Cristo morreu para te salvar e foi você que o matou com seus pecados? O que é que você vai fazer agora? Por acaso você vai descer a encosta? Por acaso você vai descer o Monte Calvário apenas lamentando e sentindo sede e fome? Ou você vai continuar subindo até chegar aos pés de Jesus Cristo e dizer: Senhor, reconheço que os meus pecados te mataram. Eu não compreendia isto, mas agora eu compreendo. Dá-me a água viva para beber e mata a fome da minha alma com o pão do céu, com o pão da vida. E Jesus Cristo vai te atender, porque ao contrário do falcão que estava morto e Gengis Khan não podia fazer mais nada, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou dos mortos. E ele está à direita do Todo-Poderoso para abençoar a tua vida. Por isso agora, meu querido e minha querida, olhe para o alto, olhe para Jesus e o receba como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.